O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Dr. Kepp, hoje eu estava assistindo ao seu programa Stop de manhã cedo, pela televisão aberta, canal comunitário de São Paulo. Aliás, vocês que querem saber mais de trilogia analítica, todo dia de manhã, a melhor forma de começar a sua manhã, às 6 horas, passam os nossos programas terapêuticos, todos os dias, na TV comunitária, canal aberto de São Paulo. E é uma beleza, você está lá fazendo as suas coisas em casa e ao mesmo tempo deixa a televisão ligada e vai se energizando, raciocinando com as ideias desinvertidas que o Dr. Kepp vai trazendo. Porque o pensamento do ser humano, ele é um pensamento invertido. Então é preciso desinvertê-lo para que o nosso cérebro possa funcionar direito, para que as nossas ações do dia sejam mais harmoniosas, para que a gente tenha mais saúde, etc, etc. Então, estava ouvindo lá o senhor dizer o seguinte, que hoje em dia não existe mais capitalismo, comunismo, isso tudo já é uma história para a carochinha que já perdeu a sua função, e a verdade está surgindo por detrás disso, que sempre foi um pequeno grupo de poder concentrado, que dominou o povo, tanto no bloco comunista como no bloco capitalista. E hoje se percebe que sempre foram os mesmos poderes que estavam por trás de tudo, inclusive no bloco comunista lá na Rússia, eram os mesmos milionários dos Estados Unidos e da Europa que eram os proprietários da riqueza russa e não o povo. Então, o que, que o senhor fala lá? Que a verdadeira riqueza de uma nação... É claro, existe a riqueza natural doada, concedida gratuitamente por Deus à humanidade. E que o Brasil, aliás, tem um privilégio enorme, é um país muito privilegiado no que se refere à natureza, às riquezas minerais, às florestas, à pecuária, à agricultura, tudo aqui, né? É uma maravilha. E mas que a verdadeira riqueza de uma nação, ela é feita pelo trabalho. Um trabalho de qualidade, um trabalho bom, belo e verdadeiro, e é isso que gera a riqueza de uma nação. Agora, um grupo ou grupos pequenos de poder do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, se apoderaram do trabalho dos outros países, e aqui no caso o senhor estava inclusive mencionando o Brasil, que é o país mais rico do mundo e o povo um dos mais pobres, e que isso evidentemente vem de muito tempo, por causa desses grupinhos no poder. Agora, o que eu acho interessante, Dr. Kepp, é que o senhor está prenunciando, está convidando a todos para darem início a um novo tipo de sociedade, a uma nova civilização, onde os verdadeiros valores estejam na proa, ou seja, o trabalho, a honestidade, o afeto, a ética, a beleza... que tudo isso esteja no comando da civilização. E o senhor diz aqui no seu livro Contemplação e Ação, na página 59, estou dizendo que o reconhecimento total de Deus só irá se dar através da ciência, porque o Criador está em tudo o que existe, uma vez no amor, duas vezes no verbo e três vezes na consciência. Isto é, na realização. Evidentemente, esta última fecha todo o ciclo da criação, porque completa também toda a imagem do ser divino e do ser humano como decorrência. Então, essa frase linda desse livro Contemplação e Ação está prenunciando um futuro brilhante para a humanidade, desde que ela aceite ser uma ciência ou ter uma ciência como é a sua, baseada na teologia e na filosofia corretas. Então, gostaria, Dr. Kepp, de ver se o senhor também concorda que nós temos boas chances de desenvolver esse reinado de ou essa sociedade desinvertida aqui no Brasil, já que a parte mais forte do seu trabalho está situada aqui. Eu vou dar um curso sobre isso, começando dia 3 de março, para aqueles que quiserem saber mais, 30 32 36 16 é o nosso telefone. É interessante ver esse fato de que a humanidade nossa não pode trabalhar, mesmo os povos mais desenvolvidos, né? Por exemplo, a civilização americana é uma civilização totalmente prática, né? O americano não sente, não quer sentir nada, não quer pensar em nada, mas ele se põe em ação. Então, enquanto eles pegam as descobertas das pessoas e dos países mais adiantados e põem em prática, então eles chegaram a esse enorme desenvolvimento. Então, o que que acontece, né? Em geral, né, as pessoas que têm poder, essas pessoas organizaram um sistema de dinheiro. Então, para que o indivíduo possa, vamos dizer, sobreviver, ele tem que ganhar pelo menos uma quantia mínima para poder, né, sustentar a família, ganhar o pão e pagar, né, IPTU, que são caríssimos, né? Até parecem o preço de uma verdadeira casa. Então vão comprar comida no supermercado, são caríssimas também as comidas. E vão comprar roupa, não precisa nem ser roupa de grife. A pessoa gasta muito dinheiro para poder vestir o corpo, de maneira que o ser humano, ele não tem mais liberdade de fazer o que ele quer e o que o país precisa. Ele tem que fazer aquilo que dá lucro. Veja bem que estou falando. O indivíduo tem que trabalhar, tem que entrar numa escola para aprender a dar lucro para os grandes poderosos que estão lá em cima, olhando para eles e rindo, porque a humanidade está mais escrava do que nunca sob as mãos, os pés, né, dos poderosos ligados à economia. Então é aquela questão que a psicanálise, mesmo Freud aceitou, que a segunda fase do desenvolvimento é uma fase de muita avareza, de muito apego ao dinheiro, à riqueza e uma atitude agressiva para atacar o próximo. De maneira que toda essa gente paranoica, agressiva, agora pegou o poder e dominou, né, todos os campos. Não vemos agora, por exemplo, o próprio Papa, né, renunciando ao poder. Por quê, né? Porque o poder agora, o verdadeiro poder político, social, religioso, são subordinados. E até mesmo o poder assim, das indústrias assim racionais que querem fabricar algo para o bem, não estão podendo mais. Por quê? Porque esse pessoal que pegou poder carreou todo o poder para a economia, para o dinheiro, e eles controlam tudo. Então, se o indivíduo vai trabalhar, ele tem que pensar o quanto ele vai ganhar para ele não morrer de fome, não morrer de frio e poder viver razoavelmente. Então, eu quero colocar o seguinte, né? Para o país crescer, para o indivíduo ter uma ação boa, então tem que haver liberdade para os indivíduos de todas as idades trabalharem, não para dar lucro para os outros, mas para fazer alguma coisa que cada um tem interesse, quer dizer, fabricar, produzir uma coisa que vai ser interesse pessoal e para a população, e não para aqueles que escravizaram os povos do mundo todo. Então eles teriam que facilidade, né, para realizar obras, trabalho em benefício geral. E uma maneira é o povo deixar de incentivar as empresas capitalistas, inclusive as multinacionais que estão comprando tudo, inclusive as terras, para plantar comida só para eles. Então, o que que o povo, né? O povo devia entrar em ação, fazer uma espécie de mutirão para retirar esses lucros fantásticos nas pessoas que fazem especulação e que ganham sem trabalhar. Para que o povo possa trabalhar, inclusive os melhores trabalhadores, que são os aposentados, e inclusive as pessoas mais experientes. E o mais importante ainda, veja bem, agora a questão dos bancos. O importante, o fundamental, é acabar com os juros dos bancos. E organizar bancos, por exemplo, a Caixa Econômica de São Paulo, né, abaixou os juros e ofereceu uma série de vantagens. Agora teve um crescimento fantástico. E principalmente incentivar o patriotismo do povo. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Eu gostaria da colaboração dos outros. Quais são as indústrias mais desenvolvidas no país? Aqui no Brasil, em primeiro lugar, as bebidas, né? Pinga, principalmente pinga, uísque, né? Vinho, cerveja, vodka. Pra quê, né? Pra deixar o povo assim meio louco. Depois as farmacêuticas, né? Que intoxica toda a população. Depois os armamentos, para destruir o que existe de bom. Depois os carros, a gasolina, para poluir e matar todo mundo sufocado. Depois o de química, né? Que produtos tóxicos, né? Para jogar na agricultura. Inclusive, o flúor, né? O flúor na água, né? Precisa parar de pôr flúor na água. O flúor envenena a água, é um veneno formado de zinco, de matéria assim, inimiga da saúde do povo. Alguns países já não usam mais. Então, aqui em São Paulo, no Brasil, deve parar com essa questão de dar lucros enormes para as multinacionais que fabricam esse flúor, né? E em detrimento de todo o povo. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Dr. Kepp, com relação ao flúor, né? 97% dos países da Europa proibiram o uso de flúor na água. Olha, quase 100%. Quase, né? 100%. Na Suécia, um prêmio Nobel lá, ele disse que isso é um absurdo, que você não pode medicar a população. Ele é médico e farmacêutico, falou que não se pode medicar compulsoriamente a população. E que se é um problema local de cárie dentária, então põe o flúor no dente. Por que precisa beber o flúor, não é? E sem contar, aqui no Brasil, essa lei obriga a colocar flúor em todo... E tem uma vigilância, doutor Kepp, uma vigilância sanitária em cima para obrigar a colocar o flúor em todas as cidades, municípios e tudo. Mas, Ortiz, o próprio flúor causa cáries, porque enfraquece a arcada dentária. E causa fluorose também, que a única causa de fluorose, de acordo com os estudos, é o flúor. E sabe, a osteoporose também vem por causa do flúor. Também. Sabe, doutor Kepp, que o flúor, ele está lá no próprio site oficial do Conselho de Odontologia, diz que o flúor vem das fábricas de fertilizantes, são dejetos industriais da fábrica de fertilizantes. É esse flúor que estão pondo na água. Então como, né? Continua. Porque as multinacionais que fabricam dão lucro, né, para os poderosos que obrigam a pôr o flúor, né? Então eles não param por causa do lucro que eles obtêm. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar aqui o que antes era chamada comida. Hoje é, assim, comida sem tóxicos. Quem está falando é um psicanalista da Finlândia. Marco Lira. É o que antes era chamado comida, quer dizer comida sem tóxicos. Hoje é chamado comida orgânica, que ficou um produto assim de luxo que custa mais que essa comida com tóxicos. Então, nesse sentido, o povo é obrigado de comer tóxicos, se envenenar. E agora vamos perguntar para um canadense. Ele é professor da Milene, professor de línguas. Ele ensina o inglês, mas o inglês do Canadá, né? Exatamente, doutor. Não é o inglês ruim dos Estados Unidos. Exatamente. E, um pouco do português também. Você estava falando sobre Big Pharma, Dr. Kepi, essas empresas farmacêuticas. Nossa Senhora. Eles ganharam em lucros desde... empresas de farmacêuticas nos Estados Unidos ganham mais em lucros do que 490 outras empresas do país. Então, 10 empresas farmacêuticas recebendo lucros enormes por causa dessa inversão que a saúde vem do fora, a doença vem do fora. Então, ele está tentando de criar essa ideia para nós que a saúde e problemas vêm de fora e não dentro do ser humano, criando problemas enormes para nossos seres humanos só para ganhar lucro, né? Agora, vamos ver a parte da física. Nós temos aqui um engenheiro, temos 3 engenheiros, né? O Roberto Frascari, com o irmão dele, Alexandre Frascari, que trabalham no motor para chegar a uma energia livre, né? Agora, é interessante ver o seguinte, que no mundo todo, o pessoal que está no poder econômico social ataca, né? Esse motor de energia livre que o Tesla deu as pazes. E o que vocês querem falar? Bem, eu observo da implementação do motor nas empresas, apesar do nosso motor ser muito benéfico ao país, por ser muito econômico, e elas relutam um pouco em adotar esse motor porque eles pensam no lucro imediato. Então, eles não querem nem investir um pouquinho para desenvolver um motor para aplicar nos produtos deles, porque não vai dar aquele lucro imediato. Mas, no fim, acaba prejudicando eles mesmos e o país também, né? Mas nós vamos chegar a fabricar, por exemplo, um motor totalmente... Eles chamam de motor contínuo, né? Que usa nas naves aí dos... As naves que vêm do exterior, né? Dos outros planetas, discos voadores, né? O que, que a Selma acha? A Selma que é fanática por disco voador? Ah, eu acho fantástico, Dr. Kef, gosto mesmo. É um símbolo, né, de desenvolvimento para a gente. Mas eu acho que, complementando só o que o Robertinho estava comentando agora, essa questão de como o dinheiro atrapalha o desenvolvimento de um país, né? Do país e do planeta como um todo. Porque, como o senhor falava ainda no programa hoje cedo, né? Há tanta coisa para fazer nos países e tanta gente sem trabalho, mas só se faz aquilo que o dinheiro permite, na verdade, né? E isso é totalmente contra a essência da sociedade. Que o senhor fala que a essência da sociedade também é, como no ser humano, o bem, a verdade e a beleza. E se o poder organizado não está a serviço dessa essência, ele é prejudicial e nocivo. E é isso que nós vemos no mundo, né? É, a senhora falou que a questão do dinheiro, né? Que o dinheiro impede de trabalhar para o bem. Mas em cima do dinheiro estão esses indivíduos, né, que exploram, né, o trabalho dos outros, né, que controlam todo o dinheiro. A senhora sabia que praticamente 300 pessoas dominam toda a economia do mundo? Ou 7 famílias? É muito impressionante isso, né? E a maior parte das pessoas que vivem no planeta não tem o necessário para comer, né? Então, dia sabe a dia. O que eles fazem? Eles mandam a pessoa ir passear, manda as pessoas visitar outros países, gastar mais gasolina, aviões que são deles, né? Para dar mais lucro para eles. E não deixar, por exemplo, um indivíduo hábil de 70, às vezes mais idade, criar e trabalhar para desenvolver coisas de fundamental valor para o país. É, o que atrasa o desenvolvimento, né? O que que o Alex quer falar? Bom, eu acho que é o seguinte, né, Turgap, que a energia é o fundamento de tudo, né? Quer dizer, quem tem o poder sobre a energia está praticamente tem o poder no mundo, né? E a gente nota que as tecnologias aí que são difundidas são sempre baseadas em algum tipo de matéria que eles podem controlar e vender, que nem o petróleo, por exemplo, carvão, né? Então eu acredito mesmo que se a ciência mudar as suas bases metafísicas e seguir o trabalho que o senhor desenvolveu, né, a gente pode realmente chegar a um ponto de ter naves espaciais aqui na Terra. Então essa chamada Era de Ouro maravilhosa que a humanidade tanto esperou, já não estava mais nem pensando que um dia podia acontecer, ela, interessantemente, parece que está muito próxima, né? E eu gostaria aqui de ver com vocês qual que é a ideia que vocês têm sobre o que está acontecendo no geral, a opinião que todos estão tendo sobre todos os problemas que estão vindo à tona. Problema das igrejas todas, problema das instituições políticas, econômicas, problema das instituições científicas, e etc, etc. Vocês acham que a humanidade está ficando pior? Ou vocês acham que a humanidade está se conscientizando do mal que sempre houve, que era escondido e que está vindo à tona? Eu acho que, Cláudia, essa questão dos problemas aparecendo agora, como sintomas no corpo, né? Quando o corpo está muito fora da realidade, fica com esse tipo de doença. Eu sinto isso assim, né? O corpo da humanidade está mostrando muitos sintomas que mostram que nós somos erradas. Então, é uma oportunidade para nós conscientizar o que está errado para voltar do que está certo, a nossa conduta. Então, os métodos utilizados até então para corrigir os problemas sociais, econômicos, mundiais, não funcionou. Pelo contrário, um método de esconder embaixo do tapete as coisas, de censurar, de mentir, de tapear. E agora, finalmente, com certos meios de comunicação, da internet até, a gente pode difundir mais rápido essa ciência. Mas melhor do que isso, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês acham que pode ser real esse trabalho que muitos radiestesistas começaram e o Dr. Kepp se aprofundou sobre a energia do magnetismo agindo na consciência das pessoas, de forma que o que é verdadeiro, aquilo que é uma ciência verdadeira, conceitos verdadeiros, eles de repente se propagam rapidamente, telepaticamente, sem precisar mesmo dos meios de comunicação? Então a humanidade estaria rapidamente se conscientizando da patologia, dos males? O que vocês acham? Doutora Cláudia, realmente, por exemplo, as grandes mudanças na humanidade ocorreram quando nem havia livros e as pessoas não eram alfabetizadas, por exemplo, a Revolução Francesa, tudo. Como é que aqueles autores, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu, todos aqueles autores conseguiram transmitir? Não havia internet, televisão, rádio, jornal, nada. Como que foi? Eu acho que foi por ondas. Chegou uma hora que a consciência, né, se expandiu e houve a mudança. Por telepatia, né? Por telepatia. Então, isso é muito importante, porque vocês devem estar notando que, de repente, no mundo todo, a humanidade está, sim, exigindo uma mudança. E não mais esconder as coisas e os sintomas, como tem sido feito até hoje. Eu gostaria de convidar vocês para fazerem o nosso curso de pós-graduação, onde a gente trata de todas essas coisas de uma forma original, inovadora, verdadeira. É um curso de gestão da psicossociopatologia da trilogia analítica, né? Onde vocês vão aprender como usar esses conceitos da psicossociopatologia, cada um na sua área de trabalho, cada um na sua área de atuação. Porque essa ciência é uma ciência que não é deslocada, assim, comportamentalizada. Obrigada. Ela não é dividida assim, num cantinho. Essa é uma ciência da psicossociopatologia só para terapeutas, só para psiquiatras, psicólogos ou isso. Não, é uma ciência universal. Ela precisa ser conhecida para ser aplicada na educação, na economia, no jornalismo, na vida familiar, no tratamento com os filhos, na medicina, em tudo, porque é uma ciência universal, até mesmo na teologia. Vocês todos estão convidados, ainda dá tempo de vocês pegarem o bonde andando desse curso, e poderão ter mais informações no nosso site e nosso telefone 3032-3616. Outro convite que eu queria fazer para aqueles que gostam de saber da história secreta do Brasil, essa era incrível que está se iniciando na nossa terra nessa época, baseado no livro de minha autoria, A História Secreta do Brasil, O Quinto Império, O Milênio Universal, que a próxima aula vai ser no dia 3 de março. Primeiro sábado de cada mês, eu dou aulas sobre isso. Não, dia 2 de março. Enfim, o primeiro sábado de cada mês, eu estou dando um curso sobre com matérias que estão nesse livro História Secreta do Brasil. E acho que todo mundo também gosta muito de ter a moral do brasileiro um pouco para cima e sabendo que nós estamos agora exercendo um papel muito importante no destino da civilização. Estão todos convidados, o nosso site é www.stop.org.br, www.stop.org.br. Se vocês entrarem nesse site, lá vocês vão ter os livros, os cursos, o Cap Motor, as novidades, psicanálise individual e de grupo, programas de televisão, de rádio, em português, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, etc., outras línguas. Então, entrem nesse universo e até a próxima semana.